Dia Controle Salvador, Antan 3602. Bom dia, Antan 3602, contato radar, suba para nível 300, autorizado pro Odilida. Diante, 300, e a proa, pode voar pro de Bideve, senhor? Negativo, mantenha a lida, Antan 3602. Diante. 1983, Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5, ou 1-9-8-3, boa tarde. 1-9-2-1-2, autorizado final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportarei, 9-2-1-2, obrigado. Abone Fort Lima, Charlie November, Sony, código 0210, prossiga visual para Praia do Forte, após Costa do Sauípe, e não ingresse à área proibida de Camaçari. O Lima, Charlie November. No 260, solo, faz 43, direita, solo, 121, decimal 9. Direita, 29, até breve, 260. Tango Índia, decolou as 44, controle 119, decimal 8. Obrigado, até mais logo. Papa Tango, Eco Tango Índia. E para o controle? É o Papa Tango, Eco Tango Índia, decolado na 17, subida Coral. Eco Tango Índia, suba para 4 mil pés, que é legal no 0, no meio, na saída Coral. Obrigado, Índia. Lima Charlie November, confirma estimado de pouso em Costa de Sauípe. Exato. Pouso em Salvador, ciente Lima Charlie November. Condições de informar estimado de pouso em Salvador? E o Romeu África, chame torre 198, decimal 95. Meu ótimo é porta rotatória, tem um Boeing final 10 milhas, 10. Bota na rotatória, aqui é o abraço. Autorizado final ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. É, via para 2000, reportar ao localizador 423. Salvador, bom dia. Seu gol 9212. O 9212, bom dia. Confirma trem de pouso, vento 110 graus, 1 no nós, autorizado pouso, pista no zero. Sente, baixou e gravou livre na 110. Então, 3602. Solo Salvador, Oxalá 6250 para Salamé na posição 05, conselho do Xbeck. Sim, Oxalá 6140. Afirmativo, 6140. Sim, autorizado, puxa Oxalá no 05, time táxi. É, vai botar para o Xbeck, o 6140. Centro, Recife 125.1, alterno 133.25. 251-3625, grátis, será boa. Boa. Tango Kilo Romeo Oscar, vento 110 graus, 1 nós, autorizado pouso, pista no 7. Livre pouso no 7, Romeo Oscar. Estabilizou no localizador, 04235. 04235, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 85, obrigado. Salvador, pode ir, azul 4235, está estabilizado, beleza. Ainda com controle, azul 4235. Oi, desculpa, me troca mais. Torre Salvador, pode ir, azul 4235, está estabilizado, beleza. Azul 4235, bom dia. Reporta trem pouso baixo travado. Baixo travado. Foro 912, foi. 9212, solo 50, direita, solo 121, decimal 9. Segurando direita, Salvador, bom dia, gol 9212, voo 9212, bem-vindo. É, informação que eu tenho, estacionamento no pátio 3. O senhor vai taxiar via aqui no pátio 3 e observar no pátio 3 sinalizadores. Possivelmente deve ser a remota 08. Sim, aqui no pátio 3, observar o sinalizador 9212. Lima Kilo X-ray, controle. Podemos efetuar um lançamento agora no nível 100, confirma. Afirmativo, reporte para o lançamento, Lima Kilo X-Ray. Vamos iniciar em 30 segundos, ok? Autorizado o lançamento, reporte para início de descida, Lima Kilo X-Ray. Após, prosseguiremos a 120, ok? Vamos lançar um nesse nível e prosseguiremos para 120. Gente, autorizado o lançamento no nível 100 e após subida para 120, reporte para o lançamento quando no nível 120, Lima Kilo X-Ray. Afirmativo, repassaremos. Solo 54, direita, solo 1299. Fugindo, 1299, firma. A direita 29, 2353. 254, suba para o nível 045, Eco Tango Índia, confirme estimado de pouso. Alô, Salvador, bom dia, azul 435. Sol 235, bem-vindo, prossiga via Alfa, reporte da Juliette. Via Alfa, da Juliette, 235. Gente, 3, 4, Eco Tango Índia. Salvador, azul 435 na Alfa, aproximando a Juliette. Ingresso, Júlio, portão 08. Juliette para 08, azul 435. Solo, bom dia, voo 20 no, para autorização, sem chamar. 360, convênio já aprovado, prepara deu. Guarda, 0. está pronto para iniciar lançamento Lima Kilax 6. Autorizado, lançamento Lima Kilax 6, reporte para a descida. É, Clay. Para descida é o Lima Kilax 6. Lima Kilax 6 desce para altitude de tráfego, QNH em Salvador no 016. É, foi. Prossiga. Não escuta, prossiga. Minha 1-4-0 vai necessitar mais alguma coisa aqui para o paquete de equipamento, vai chamar para o outro. Ok, tô ciente. O 1-0-1-5 para a cópia. Siga. Autorizado com Ronhas, 360, rota Brivia, Zulu 96, Bravo até o Zulu. Após sair conforme o plano, da corda 10, curva direita. Subida da El Leda, após Leda Bridge, para interceptar a aerovia Zulu 96. 5121 transponder, controle 1-9-8. Exato, então, 360, Upper Zulu Bridge, Upper Zulu no 6, Bravo até o Zulu, aponto conforme o plano, decola no 0, curva direita, saída da El Leda, o transponder 1121, o controle 1098, do 1-0-1-5. Ah, afirmativo, só complementando, após Leda Bridge, para interceptar o Zulu 16. Após Leda Bridge, vou 1-0. Portão 01, chame o condutor para o puxar. Para a próxima. Seguem, please. Morning, go ahead. Data 360, confirm the time in the Flatman Woods. Andres, I don't have your Flatman on my system. Check the time, please, and the... Só um minuto, Recife, já aprovado, 3-9. Você tem só uma medida prevista no mês? Tenho sim, a Puca, Jamo, Caju. Obrigado, não desculpa. Solo, 3-5-4-2-6, está pronto, agora estamos chegando. Autorizado, trip, chame taxa no 4-3. Gente, está no puxa estacionamento. Controle de Salvador, bom dia, voo 9732, uma informação mais que passado 2-1-0. Manda 738, aciona a identificação desta via chegada a Mari para 2 mil pés, QNH 1016. Gente, chegada via para 2 mil pés, chegada a Mari, voo 90-1732, com a ajuda de 1.000. Muito obrigado. boa tarde. É o Papa 5, o Papa Vista Bravo. Deixa eu informar a saída do município de São Paulo. É afirmativo. A pessoa mente é da El. O Gol 260 para Recife, tá pronto? Sempre. Recife 390, rota período 58, decolada 10, curva à esquerda, subida Pucajamo, transição Caju, 5132, transponder, controle 119, decimal 8. O Gol 1260, utilizado conforme Recife 390, rota de contraposta, decolada 10, curva à esquerda, Pucajamo, Caju. 1-3-2-3-4-19-8-7. É, afirmativo, controle 398 e chame quando pronto para o puxa, sei lá. Chamaremos, quando pronto, está na posição 3. Entendi. Salvador, Gol 1270, bom dia. Gol 1270, bom dia. Sony, identificação desta via, chegada Bonfi para nível 060, QNH 1016. Descendo aqui até o 060, então, Gol 1270. Novamente, Papatango? 0 que é legal no 0 no meio. É o hotel Oscar Zulu, ciente, é o Bravo 06. Confirma o setor que vai afastar, não vai na linha litoral, 500 pés. Está pronto, cópia? Está no PAD 4? Ok, 500 pés, sobrevoo na litoral sul até Rio Vermelho, Maralina. Está autorizado, acionando 0110 e o controle 119.8. Confere, cópia B. Chame 21895, acionamento taxi decolagem. Tenha um bom voo, 1016, ajuste. Solo, o trip 5486 está pronto para o TAR. Temos 52 a bordo, 4 horas de autonomia. A gente alterna Salvador. Autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera a torre 118.95, 1895 a torre, 1016 na ajuste, 0 no meio, bom voo. Gente, Juliette Alfa é no ponto de espera da 10-118-95. Solo acionado, 6140 para o pushback no 0. 6140 após o ATR da tripa retaguarda, autorizado, time tá aqui. Sete após o ATR da tripa retaguarda, autorizado, 6140. Eco Tango Índia, serviço está terminado, chame controle Ilhéus em 120, decimal 1. 59, ground control. Espera da 190. 3486. Autorizado a linha de colapso, estou no 0, vento 130 graus, 14 nós. Ok, centro de alinhamento e decolagem para o 3486. Hotel Oscar Zulu, livre e táxi, a porta pronta a colagem. Eu sou autorizado a linha de colapso no 7, vento 130 graus, 12 nós. Tip 5486, decolou isso 1-1, controle 19.8. 19.85486, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5486. Dia trip 5486, contato radar, suba para nível 220, saída Momo. 220 na Momo, 5486. Corrigindo a nível 200, trip 5486. 200, 5486. 1738, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Certo, autorizado ILS. Da pista e X-Ray da 1-0, reposto vai estabilizado, voo 9-7-3-8. Controle, nosso cordial, bom dia.